O século XVI é ainda um tempo de crise. O século XVII é já um tempo de estabilização. Na Europa, instalam-se as monarquias absolutistas e a Igreja foi copiando o estilo das monarquias absolutistas. Este tipo de governo das sociedades levou à Revolução Francesa. Muitos cristãos foram mortos porque as pessoas não gostavam da Igreja. Muitos padres deram a vida em fidelidade à Igreja, mesmo tendo avisado antes os bispos de que o caminho que a Igreja estava a seguir não era o mais inteligente. Entretanto, a ciência desenvolve-se em técnica, e a técnica, a partir do fim do século XVIII, avança com as máquinas. E as máquinas vão produzir uma outra transformação profunda, que é a Revolução Industrial. Quando esses tempos começam, os cristãos não perceberam. Os cristãos acharam que havia a gente do campo, que era uma gente boa, que ia à missa ao domingo, que rezava, e havia as gentes das fábricas, que eram péssimos, que eram ateus, que não casavam pela Igreja, que faziam todos os pecados. E os cristãos, nas cidades, continuaram a ter conferências de São Vicente de Paulo, que iam ajudar os pobrezinhos, mas não foram capazes de perceber o imenso problema que estava a criar-se com o mundo do trabalho. Há, no princípio do século XIX, o socialismo utópico. Há os escritores ingleses que, com muita lucidez, põem o dedo na chaga. Há o manifesto de Marx em 1844. E há a encíclica Rerum Novarum, que é muito importante. Só que a encíclica Rerum Novarum é de 1891. Quer dizer, passaram mais de 50 anos entre o manifesto do Partido Comunista e a Rerum Novarum. Eu creio que o Papa Leão XIII tem uma imensa lucidez. Penso que não só percebe a situação, mas abre caminhos. Agora, penso que foi uma imensa tragédia que os cristãos, durante 50 anos, não fossem capazes de sentir o problema que estava a criar-se. Bom, as coisas continuam e, como dizia o Guardini há 50 anos, estamos no final dos tempos modernos. Porquê? Os tempos modernos tinham esperanças e promessas. A promessa de que, com a máquina, se iria finalmente resolver o problema da miséria. Depois há, no século XVIII, uma perspectiva de entusiasmo com a condição humana. Os autores do século XVIII, o iluminismo, ainda gritam em Deus, já não gritam em Jesus Cristo. Digamos que é uma espécie de neopaganismo, mas mesmo esse começa a não corresponder aos sonhos das pessoas do nosso tempo. Depois há o que aconteceu com as guerras, o que aconteceu com os marxismos e o que aconteceu com estruturas da Igreja como a Ação Católica. Houve muita gente que investiu em muita coisa e que viu que não deu resultado. Mas é que nós hoje estamos à espera uma outra cultura. Se me perguntam quais são as coisas importantes para esta cultura, eu diria que a mais importante é nós tomarmos consciência da miséria dos homens. Há aquela palavra do livro do Gênesis, quando Deus pergunta a Caim, que é do teu irmão que fizeste dele? Bem, o Caim tinha matado o Abel, nós não temos exatamente matado muita gente, cada um dos que estamos aqui, em todo o caso, Deus pode perguntar-nos que fizeste teu irmão. E agora, queria recordar a traçoar o estado do mundo. Eu tenho aqui uns números, o público tem os números parecidos, ligeiramente diferentes. Mas é sabido que o mundo hoje tem 6 mil milhões de habitantes. Destes 6 mil milhões, 500 milhões, 8%, vivem perfeitamente à larga, estragam o que quiserem, envenenam o ambiente. Depois há 1 milhões de pessoas, 1/6 da humanidade, têm o rendimento de 1 euro por dia. Cada um imagina, com um euro compra-se duas bicas, o que é ter uma família, sonhamos 6 pessoas, e ter 6 euros por dia para se governar. E são 1 milhões de pessoas, 1/6 da humanidade. 1 milhões de pessoas não têm cuidados básicos de saúde, 1 milhões de pessoas bebem uma água imunda que pega todas as doenças. E de resto, dando um passo, 2.700 milhões, que são 47%, quase metade, têm 2 euros por dia. A consequência, bem, há 800 milhões de pessoas que vivem subalimentadas, que todas as noites se deitam com fome, entre elas 30 milhões de crianças, 6 milhões de crianças, acho eu. O resultado é que, segundo os meus números, morrem à fome 30 milhões de pessoas por ano, que dá a média de 80 mil por dia. E se quisermos, como o dia tem 86.400 segundos, em média morre uma pessoa por segundo à fome. Ora bem, isto significa que é absurdo. E como dizia a Sofia Melbrana, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Durante muito tempo nós não soubemos. Durante muito tempo nós podemos dizer, mas está bem, pronto, e o que é que eu hei de fazer? E agora começa-se, por um lado, a saber com os meios de comunicação social. Depois acontece isto. Eu outro dia disse numa das missas, isto disse aqui, que moram 30 milhões de pessoas por ano, ou seja, em média 80 mil por dia. E houve uma pessoa na Assembleia que no fim veio dizer, pois é, e houve esta calamidade na Ásia e morreram, naquela altura pensava-se que eram 100 mil. 100 mil pessoas e a gente fica espantado e magoado. Agora que moram 80 mil por dia à fome, ninguém pensa nisso.